3662 estabilizado, sinal elétrico aqui. Então, 3662, ponto de aproximação, estimação em 1 no 8, 1895. 1895, Antônio, então 3662, uma boa noite. Boa noite. Então, 3858, desça para 2000 pés, autorizado a final do LSXA, reporte final estabilizado. 2000, autorizado LSXA, estabilizado, para 3858. Xanair 6310, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, o Xanair 6310. Confirma a velocidade, o Xanair 6310? 2909. Ele reduza para 2409. Para 2409, o Xanair 6210. 6310, retificando. 0, Pentono 70 graus, 029, informação de tráfego, Charlie 150, afastando para proa norte, não entendo para que aproximação. Gente, o TAN 3662, pouso autorizado ao norte. Pouso 043, pronto, qualquer. Solta para chegar. Autorizado Guarulhos, 360, depois Luno 0, Bridge, depois Luno 6, Bravo Tazulu, Tribe e após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita após a decolagem. Código 5425 e o controle 119 decimal 8. Aprovado 360 Guarulhos, depois Luno 10, Bridge, depois Luno 6, El, Leda, Motiva. 5425 no transponder de 98 controle. Eu vou 2043. Correto, chamo para posicionamento. Chamarei. Simply 9958, call kind of Sandpack level 050 upon arrival. Altimeter was 017. 050 upon arrival, Simply 9958. Down 3858, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 895, boa. O Xanar 6310, desça para 2000 pés, autorizado a final do ILS-XA, reporte final estabilizado. 2000 pés, está autorizado o ILS, reportará o Xanar 6310. Tá na escuta? Tá na escuta ainda, não é para alta. Pode até girar base agora, só que vai estar fugida 360 no final da 107 devido ao sequenciamento. Tá ciente, dá visual com duas ou três aeronaves no circuito da 10, vai manter o setor em cima do pedágio aqui, em Diana Lebrão. Ciente. Salvador, boa noite, tá 3858, vai cruzar o Índia Serra. Tá 3858, boa noite, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, tá 3858. Direito 2111. Direito 2111, 3662, boa noite. Boa noite. Alô, Salvador, boa noite, eu tô 3662 e Bruna Fox. 1211. Perdão. 3858, livre pouso no 0. 170 graus, 029. Livre pouso no 0, tá 3858. E Alfa, Juliette, o portão. Correção, segue Alfa, Kilo, parte 3, remota 02. Atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 2, WhatsApp, então, sinalizador, 3662. Curso localizador, Oxa 63, ano 0. Oxa 63, ano 0, completa aproximação, torre 11895. 1895, Oxa 63, ano 0. Torre Salvador, boa noite, Oxa 63, ano 0, do seu localizador. É 310, continua a aproximação, guarda a pista livre. Ciente, continua a aproximação, Oxa 6310. Depois fala 57, direita 1211. 211, bora. Olá, Salvador, boa, tá 3. Pois, ô. Pode levar. Carro 3858, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, o portão 0241. Alfa, Juliette, para 02, tá 3, 258. Pouso autorizado no 0, 180 graus, 029. Pouso no 0, copiou? Negativo, poderia repetir por gentileza? Afirmo, pouso autorizado no 0, 180 graus, 029. Ciente, livre pouso na 10, Oxa 63, 10. Dia November Alpha, autorizado final no 7. Autorizado final no 7, o Índia November Alpha. Primeiro, autorizado a tocar e arremeter 197, 1180 graus, 029. Autorizado a tocar e arremeter 197, o Índia na Vendera Alfa. Carme 310, solo 59, direito 211. Direito 211, ou Oxa 6310. Salvador, Oxané 6310, livrou. 6310, táxi autorizado, Alfa Juliette, porta 62. Alfa Juliette, porta 62, Oxa 6310. Paulo Salvador, vou no 2043, posicionamento, posição 4. Aguarde, 2043. Aguarde. Zero quatro três, puxa a cena, só pra ele de táxi. Autorizado, chamada para táxi 2043. Índia 90 Alfa, teu correio remeteu ao 02, curva à esquerda, autorizado cruzamento do campo, é passe livrando o eixo, 9-0-2-8. Vai curva à esquerda, encontrar, vai curva à esquerda, encontrar cruzando o campo, Índia 90 Alfa. 3-0-0. Cruzamento do campo em de Novembro. Reporte para girar base de Novembro. Reportará girando base em de Novembro. Autorizado final da 1-7, Índio Número Alfa. Autorizado final da 1-7, Índio Número Alfa. contacto Gol 12043 com 189 a bordo, 3 horas e 33 ao Fernando Gaião. Beta India Alpha, ponto espero no zero, torre 118, decimal 95, altímetro no zero, no 7, bom voo e boa noite, ou 2043. Vente, ponto espero 1895, ou 2043. Salvador, voo 2043.0 Voo 2043, a linha decola pista 10, o vento é de 160 graus com 2 nós. Linha decola 10, voo 2043. Sectional 1, 18 sectional 95. 1895, aqui está. Esquerda, reporta, aguardando instruções para cruzar o campo, ok? Vai prosseguir pelo farol de Capuão, indo na Vendera Alfa. Procura remeteu ao 07, indo na Vendera Alfa. Salvador Tower, good evening, 3P9958. 9958, continue approach, come out your mark, climb gear down and locus. Valeu. O vento é variável com 2 nós. Vou lembrar sobre o farol de Itapuã, NC, espera com curva pela esquerda, ok? Nessa foi espera com o farol de Itapuã com curva pela esquerda, o vento é alfa. Clear to land runway 10, wind calm, 9958. Clear to land, wind calm. Voo 2043, decolou 09, controle 119, decimal 8. 19,8, boa noite. Salvador, voo 2043. Voo 2043, contato nada na decolar, supor ao nível 300, nascer o Dael, transição ótima. Dael Motiva, 360 sem restrições, voo 2043. Wind November Alpha, visual com a TR da trip na final da 10? Afirmativo. Para prosseguir a retaguarda do mesmo circuito não padrão da 17, reportando para girar a base pela direita. Autorizado, efetuar o cruzamento do, da 1028 na retaguarda do trip. Reportará girando base pela direita, Wind November Alpha. Voo 2043, conforme a instrução do centro Recife, está presente, foi direto do bridge. direto Bridge, gol 2043. On ground at 12, turn it right and contact the ground 121.1. 1211. Ground, good evening, trip 99958, vacated via Delta. Good evening, 9958, until April number 3 via Alpha Kilo, passage to the Marshall. Alpha Kilo to April 3, 99958. Girando base, Índio 9 Alfa. Alfa autorizado final, dona 7, aponta na curta final. Autorizado final, aponta lá na curta final, Índio 9 Alfa. Lembrar seu contato já autorizado, toque remetida na 17, vento de 17 0 graus com 2 nós. Autorizado, toque remetida na 17, vento de 9 alfa. November Alpha, tocando aos 1-5, curve à direita, reporte para girar base. Vai curvar à direita, o portão girando base, November Alpha. Torre, o Índio November Alpha, se possível, teria autorização para fazer os dois ou três toques remetidos 1-0? Gente, reporte quando na final da 1-0 da presente. Gente, reporte na final 1-0, Índio November Alpha. 13h47, mais alguns 5 a 10 minutos para chegar no sistema, que eu já chamo para autorização. 23:47, é verdade? Sim, eu tô jogando aqui no sistema 23:47. É, não acredito que seja esse horário não, viu? Porque, inclusive, eu tenho até problema de regulamentação da tripulação, acho que se quiser fazer um serviço, em todo caso, eu vou checar lá. Eu vou ligar mais uma vez, só um minuto, gente, Leandro. 3325, até 95, bom dia, boa noite. November Alpha prossegue para o final da 17, reporte na curta final. Correção, prossegue para o final da 10, reporte na curta final. Prossegue final 10, reportará na curta, India November Alpha. Na curta 10. General, autorizado, toque arremetida na 10, vento de 970 graus com 2 nós. Nesse toque arremetida 17, índia 90 graus. Corrigindo, 10, toque arremetida, índia 90 graus. 9, cópia. 099, com fins 360 autorizado, Pesulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na Pesulo 16. Decolada 10, curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5454, controle 119, decimal 8. Gente, com fins autorizado, Índia 360, Pesulo 10, Bridge, Pesulo 16, Decolada 10. Pela direita, saída da El, seja a Motiva. Transponder 5454, 198, controle, gol no 0 Natal. Então 10, reporte pronto, pushback, sanamento, gol no 099. Sanará, no 0 Natal. Gol no Salvador, boa noite, gol no 973, paciente da Yankee, autorização para o Galeão. Norte 973, Galeão, nível 360 aprovado, via Pesulo 10, até ESMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, ESMAP. Após direto Lúbito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúbito. Após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Recolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5442, controle 119, decimal 8. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, conforme o plano de voo, Upper Zulu 10 até ESMAP, depois direto Lúbito, direto Barbacena. Decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Leda, após voa Mótima. O código transponder é o 5442, o controle é em 119-18, o voo 119-18. 973, pontão 9, chame pronto, pushback, seu nome. Gente, bom, 973. Falou, gol, 0099, portão 10 para o pushback, seu nome. Olívio, chame táxi, gol, 0099. Me chamará, 0099. 190. Gente, aponte para girar a base, gente, November Alpha. Vai apontar para girar a base, gente, November Alpha. Boa noite, Salvador Azul, 108, Salvador. Azul 5108, controle de Salvador. Sendo identificação, deixa para o nível 050 na chegada, Mari. Ajuste ao altimetro 10 no teste. 050 na Mari, 37, Salvador. Pronto para girar a base, o Wind November Alpha. Autorizado, sinal da 190, Wind November Alpha. Autorizado, sinal da 190, Wind November Alpha. Gol 1973 no portão 9, puxa na mesa. 973 o número 2 no setor, previsão de mais um minuto. Sim, por favor. O gol no 099 para o táxi. 160 a bordo, autonomia 0249, né, no galeão. Galeão. Pátio Índia, ponto espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro no 0, no 7, bom voo, boa noite, gol no 099. Pátio Índia, ponto espera da 10, 295, no 0, no 7, ajuste, grato, boa noite. 73, coordena o veículo do solo, após a liberação retaguarda, Boeing 737 da companhia taxiando, após o mesmo está livre, em coordenação, chame táxi, gol no 973. Após a passagem de tráfego da companhia, está autorizado no 9, gol no 973. Salve Salvador, boa noite, Oxané 6310 com a X-Ray, autorização para Recife no 350. 6310, Recife copiou 350? Ah, firmo. 310, Recife 350, autorizado, Peruíque 58, aerovia, decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5444, controle 119, decimal 8. Da base. Vai curvar esquerda, em direção na perna do vento da 1-0, reforçará girando base 20 November Alpha. Tá, Gil. O transponder é o 5444, controle de saída opera em 119, decimal 8, ou chame a 3-1-0. 3-1-0, portão 6. Afirmativo, grato. Azul 5108, autorizado a final do procedimento INS F3, fechando 0, fechando para 2-1-7, altímetro 1-0 no 7, reporte estabilizado. 2-1-7, autorizado para o procedimento F3, reporte estabilizado, azul 5108. 1-0-9-9, ponto espera da localização. Olá, 0 graus com 2 nós. Ciência, linha de cola, pistão no 0, boa, no 0 natal. Numeral foi autorizado sinal da 1 0, reporte na curta final. Autorizado sinal da 1 0, Unimeral. POB de 164, autonomia de 3 horas e meia, alternando Campinas. Índia, ponto 0 no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 7, bom voo, boa noite, gol no 973. Obrigado, ajuste a milha 17, prossegue Pátio Índia, ponto 0895, ou no 973. Quanto confirme? 119 decimal 8. 19,8, obrigado, gol no 099. Índia November Alpha, autorizado, toque remete da 90, vento de 90 graus com 39. Autorizado, toque remete da 90, Índia November Alpha. Israel mostra 360, gol 099. Tá 3858, com a informação Yankee no 02 para autorização Fortaleza. Feito Fortaleza 370 autorizado, Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco, após direto conforme rota do plano, decolada 10 por vez esquerda, subida Momo, transição Froti, aciona 5447, controle 119 decimal 8. Autorizado 370 para Fortaleza, Zulu 9 Bangu, direto a Buco, após direto conforme o plano. Decola da 190, primeira curva esquerda, na saída Momo, transição Froti. 5447 transponder, 198 é o controle, tá 3858. São dois, reporte pronto, tá 358. Equipa 17, Nino Weber Alfa. Vai ingressar na praia do vento da 10, reportar para girar base na 197, Nino Weber Alfa. Vai ingressar na perna do vento da 10, vai reportar para tirar base na 17, Wind na Zander Alfa. Torre Salvador, boa noite, voo no 973, no ponto de perda da 10, está pronto. Voo no 973, ali mantém pistão no 0. Ali mantém no 0, voo no 973. Bono 973, tem nível de decolagem da 10-200, de 180 graus com 3 nós. Nível de decolagem da 10 com 1973. E o Indiano Federal só está no través da torre para ingresso na perna do vento da 1-7. Sim, Indiano Federal só prossegue para a final da 1-7. Repete na curta final, Indiano Federal. Voltará na curta final da 1-7, Indiano Federal. Indiano 973 tem nível de decolagem da 10-80 de 90 graus com 3 nós. O controle Gol 1099. Gol 1099, pode levar a moto, vai estar presente. Aguarde. Estabilizado o visual azul 5108. Azul 5108. Oi, Salvador, boa noite. Azul 5108, final 7 milhas embaixo travado. 5108, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixar travado. Reportaremos. Bono 973, decolou os 33, controle 119.8. Controle 19-8, boa noite, Bono 973. Oi. Controle Salvador, boa noite, Bono 973. Bono 973, contato Matana Decolagem, do Pacífico 360 na cidade da Operação Mótima. Dael Mótima, 360, com 1973. No externo, embaixo travado, azul 5108. Gente do tráfego, livre pouso azul 5108. Calma que tem um par de diversões, eu acho que a nossa direita tá mandando um feixe de luz na nossa direção. Muito obrigada pela informação, eu vou informar o Frero. Obrigado. Mal vento ou torre? 170 com 3. Obrigado. Em 20 novembro, alfa, visual com azul na final da 10. Afirmativo, visual com azul na final da 10, em 20 novembro. Prossegue então pela perna do vento da 1-0, circuito não padrão, reporte para gerar base da 1-7. Vai efetuar o cruzamento da 1-0-2-8 na retaguarda do mesmo, reportará para girar a base pela direita 1-7, Indiano Federal. Indiano Federal, para confirmar mais o número de toques arremetidos, por gentileza? Aproximadamente mais um ou dois, senhor. Gente. cone 08 no solo ao 36, livre direito, 1-2, vinha do Cimaúno. Confirme 2-1-1? Afirmo. É já. Ligou 1973, há alguma possibilidade de voarmos ótima? O 5108, boa noite, táxi Alfa e repórter da Juliette para ingresso. Táxi Alfa e repórter da Juliette, o azul 5108. Não. Autoridade na final 17, repórter na curta final, onde vai ver Alfa? Estamos controle Salvador. 5-9-1. Confere a informação se tem um passageiro firme a bordo? Afirmo. Gente, o 9-1 poderia proceder com o status do passageiro e a localização? Eu estou com o processo alérgico, vou confirmar aqui a posição do passageiro. O 6310, busca o estacionamento no 62. Livre, 6310, chame táxi. Para táxi, 6310. Prossiga. Uma senhorita está acompanhando dos pais, está na posição 9 delta. Poderia confirmar a idade? 17 anos, é um processo alérgico, medicamento. Entrado com a informação. Ingresso do 5-0-8. Guarda da Juliette, previsto ao portão 01. Aguarde o início do táxi do Airbus da Santa. Sim, vai aguardar. Tendo identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mali. Ajuste ao altímetro 017. 317, 5000, chegada a Mali. Por que eu evito a Mali? Não posso falar de uma linha de táxi ou zona? Exato, direto de táxi, o gol no 097. Salvador 35591. 35591 no controle. Autoriza a sua dona? Autorizado, deixa para 2 no PEM. Altímetro 1007. Autorizado também, nota o suprimento elétrico 0 no computador. Deixa para 2000, para a dona 1097. O contrário estabilizado e elétrico 1090. 35591. O 973, chama agora o centro Recife, 133-25, ao teste, 133-95. Recife, 133-25, alternando 3395, gol 1973. Obrigado, boa noite. contato com a câmera 2, 1, 7, 3, 3 horas, 50, alterna, conversão. Você me chama táxi? Câmera 2, 1, 7, 3 horas, 50, alterna, conversão. Direita Índia Alfa, considera a torre 118, decimal 9, 5, altímetro no 0, no 7, bom voo e boa noite na 358. Alfa, 5108, prossegue após o R2 da TAM, portão 01. Febre da TAM para o 01. Oceania 6310 para o táxi com 138 a bordo, nossa autonomia 3 horas e 20, alterna Natal. Para autorizado, pouso 97, vento 160 graus com 4 nós. Autorizado, pouso 97 para o vento 90 graus. Obrigado, até mais. Linda cola, portão no zero, vento de 160 graus com 5 nós. Linda cola, portão no alfa no solo aos 4, 3, autorizado backtrack, a parte livrando no 7. Utilizando na ILS 35591. Família para o marcador externo, trazendo para a frente de aproximação, no chame torre 118, décimo alto. Redução 1895, grato, de trazendo. Torre Salvador Cordial, boa noite, 559 da Trip, estabilizado ILS da 110. 5591, continua na aproximação, aguardando autorização para pouso, informa a Airbus 220 da TAN, já alinhado para decolar. Gente, 35591. Gente, meu lugar, até a próxima. Torre Oceania 6310, pronto, boa noite. Felipe 5591, cheque trem livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 3 nós. Livre pouso, cabeceira na 0, baixado, checado, 3591. Tá, 3858, decolou os 46, controle 119.8. 19.8, boa noite. Boa. Ocean 6310, mantenha o ponto de espera e aguarde, vai ficar condicionado após o pouso da TR da trip da final da 10 ali, mantendo o pistão 0. Depois do pouso do trip na final ali, mantenha o 063, pistão 0. 370, Momo, fronte da 382, pode curvar já pra Momo? Autoriza André do Cogito. Direto Cogito, obrigado. Quando possível, poderia coordenar pra gente antecipar um pouquinho a proa de Forti? Aguarde. Obrigado. No solo 48, livre à direita, 121, decimal 1. 121, obrigado. Olá, Salvador, muito boa noite, 35591, livrou o táxi na sua escuta. No hotel parte 3, boa noite, está livre, via Alfa e Kilo, prevista 04, posição. Obrigado, parte 3, Alfa e Kilo, 04.